Um homem e uma mulher ambuçam alvo do arco e flecha. No cupido amoroso na maravilhosa, inesquecível adolescência. Eles nasceram para o outro com juminação perfeita. Após o casamento, oficialmente, depois de meses, vem mais para frente para contemplar o clima harmonial. Sua esposa dá a luz a um herdeiro ao primeiro filho do casal. O pai, quando ficou ligado, ficou fora com o bambu, comida e bebe, detonou a pá de fogo, descarregou o seu calibre. Emocionalmente era o homem mais feliz. Ser pai foi o que ele sempre quis. Paz, amor, harmonia já reinava naquele lar. Com o nascimento da criança fortaleceu mais, multiplicou mais o curso de vida da família. Morte ou destino, faz várias vítimas, deixando elas sem estruturas. Destino com seus mudados não é fato inédito. Bonetinha adverte com medidas radicais. Não loque a corda, também arrebenta para o lado dos fortes. Ele caiu grandão na casa de caboclo. Conspiração, sol. Adolescência, eles nasceram para o outro com juminação perfeita. O planejamento familiar corria nos conforme. Um filho saudável com pai e mãe jovem. Uma família extraordinária, com inúmeros obstáculos superado. Da água pro vinho, a vida de toda a família sofre uma virada de 380 graus. Ele executará a rota mais disputada pelos traficantes internacional. Por ter uma boa aparência, ele foi o escolhido. E estão lhe pressionando de várias formas. Sua família está sendo ou será morta. Se não resumir esta missão, está fudido. Se for forte, dará volta por cima da situação. Se for fraco, morrerá na cela da prisão. Ele aceita a proposta e a sua disposição. E tem um passaporte falsificado. E lucra $2,000 em dinheiro com esquema consumado. Isso tudo para transportar de um país para o outro, para satisfazer o mundo dos muito loucos. E a sua mulher está desconfiada, porque ele não para mas em casa. Ele embarca em um voo tranquilo destinado ao Brasil. Desembarque aeroporto de Cumbica, minha área, grande área. Bonetinha adverte com medidas radicais. Não loque a corda, também arrebenta para o lado dos fortes. Ele caiu grandão na casa de caboclo. Conspiração, sol. Conspiração, yeah. Conspiração, casa de caboclo, conspiração. Ele caiu grandão na casa de caboclo. Conspiração, sol. Conspiração, yeah. Casa de caboclo, conspiração. Um homem, uma mulher, ambuçam alvo do arco e flecha. No cupido amoroso na maravilhosa, inesquecível adolescência. Eles nasceram para o outro com juminação perfeita. Em atitude suspeita, ele é detido, submetido a uma rigorosa geral. O seu corpo espalhado é encontrado 5 quilos de cocaína. O seu B.O. é lavrado, ele é atuado em flagrante. Sua sentença é dita, artigo 12 assinado. Traficante como laranja ele foi, na mão dos homens desgraçados, talibãs, malditos, ingratos, insuportáveis. Ele estava defendendo a sobrevivência de sua família. Em nome do amor, a vida de todos se transformou no desamor. Os $2,000 foram confiscados, e entre os alibãs já foram rachados. E a cocaína logo mais será consumida por alguém do outro lado da cidade. Sua esposa vendeu um carro ou imóvel até os eletrodomésticos. Na verdade está na dívida com Deus e o mundo. Ela descola um advogado, ele solicita um habeas corpus. O pedido de soltura não é correspondido, e ela está ficando sem dinheiro no caixa. Advogado não advogou nada e comeu mais da metade. Bonetinha adverte com medidas radicais, não loque a corda, também arrebenta para o lado dos fortes. De férias, chove, é roupa da malandragem, dormiu, caiu, nasceu. Se o pai está semelhante ao Charles, 45 de Jorge Benjó. Mas só que o Charles, 45 de Jorge Benjó, tomava um sol na colônia penal. Seu pai não tem direito a um banho de sol. Ele não segurou a bronca, vomitou a fita no depoimento. Lançou que ele e sua família foram pressionados. A banca é da casa, não gostou em nada. A tentativa de suborno rolou e mais um artigo assinado. Agora embaçou grandão, sua pena aumentou mais. Os seus aliados ou fizeram de comédia ou deixaram na mão. Caiu certinho na casa de caboclo, conspiração. Se quisermos coisas boas, temos que correr atrás. Pelo contrário, notícia ruim, o vento leva e traz. Sua esposa enviou uma carta ao presídio. Ele, eufórico, abre e começa a ler. E sua face começa a entristecer. Ele leu o mesmo trecho diversas vezes. Meu bem, eu estou me prostituindo para dar o que comer ao nosso filho. Ele balança a cabeça, já guardava essa notícia. Ele comenta com seu único aliado. Seu aliado diz: se aquelas ideias que você lançou pra mim realmente são quentes, deixa ela fazer o seu gole-gole. Além do mais, ela perdeu seus bens na tentativa de tirar você dessa. Você também vacilou, deixou a sua escapa entre os dedos. Ai, maluco, viva aí, viva aí.